Boa noite, é isso aí, estamos de volta com Notícias da Capivara. Hoje uma quinta-feira, dia 16 de abril de 2015. Praticamente um ano, até um pouco mais, né, professor, do nosso último Notícias aqui na rádio. Chegou a isso? Puxa vida, hein, que saudade, cara, de ouvir esses sinos tocando, cara. Os sinos do apocalipse. Olha aí, estamos de volta, cara. Acho que o momento exige o Notícias da Capivara, Sub. Acho que essa é a minha sensação, acho que não é à toa que ele está aqui, de repente, de um dia para o outro, reaparece, cara. Tem muita coisa aí para ser dita nos termos que geralmente são ditos aqui, ou seja, vai se fuder, cara. É, tempos sombrios, né, cara? Ou não, tempos de muita coisa acontecendo aí, coisas legais. Depende de onde você olha, né, professor? É, depende pra onde você olha e principalmente de onde você olha, né? É, se você tá ali no cume do morro vendo a galera se afogar, bicho, você pode até rir, tá ligado? Mas vamos lá. Você pode até defender, né? Eu acho que é isso, né? Eu lembro da na minha juventude, eu tinha muito, né? Eu tinha muitos questionamentos, assim. Essa questão, meu, de posição, esquerda, direita, eu não conseguia entender como alguns amigos tinham visão tão distintas de mim, sabe, cara? Eu achava que era um problema a princípio de razão mesmo, que a razão poderia responder, né, qual que seria a visão correta do mundo, cara. Mas com o tempo eu achei que não, que é realmente o ponto, é a perspectiva, né? É de onde você fala, né? De onde você vê, cara. Eu acho que essa é a questão que pauta principalmente as diferentes sensibilidades com o mundo, né? É, acho que é isso, né? A gente tá sempre olhando de algum lugar, né, cara? Não existe lugar neutro para se olhar para o mundo, né, cara? Para o que está acontecendo. Não há. E não existe lugar neutro para se falar sobre o mundo também, né? Sim. Por isso que a gente veio aqui, né, cara, atrás desses microfones sujos e empoeirados da Rádio Capivara. Pra falar. Hoje eu vim aqui pra falar. Vamos falar a partir daqui, dos estúdios da Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, começando mais um Notícias da Capivara. Sub, começamos falando sobre o quê? Cara, eu acho que a gente poderia começar falando da questão do impeachment, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que tem pautado os últimos movimentos, né? Assim, o pessoal foi pra rua pedindo impeachment da Dilma no último domingo, né? No dia 12? É, já nós estamos aqui hoje, que dia que é mesmo? Dia 16. 16, é. 16 de maio, 4 dias atrás, a gente teve a última manifestação, né, dessa ala aí, que é bastante transmitida pela Globo, tem bastante chamada pela Folha de São Paulo, pelas grandes mídias, é interessante. Tem novas figuras políticas aparecendo, né? A gente pode falar delas também. Sim, é verdade. Tem algumas figurinhas interessantes aí. Sobretudo, eu diria, né, algumas figuras interessantes, né? Aquele japonês. Qual que é o nome dele? É, a gente vai pesquisar durante um dos líderes, né, do movimento aí e tal. Ele parece como uma liderança, ele chama, né, a turma. Ele fala, pelo menos, desse lugar aí, de líder fala, de alguma coisa. Bom, se é mesmo, eu não sei. Hoje em dia as coisas acontecem muito pela internet, né, professor? A gente vê, né? Antes a gente, para fazer um movimento, para, né, mobilizar as pessoas, a coisa acontecia no boca a boca, no dia a dia ali, né, cara? Você se mobilizava para informar as pessoas com panfleto, com coisa. E hoje a coisa acontece pela internet, né? Vários mecanismos que você pode usar, né? Várias redes sociais diferentes. Sim. E a coisa acontece em outra dinâmica, de outra forma, né? Uma pessoa às vezes consegue, né, causar um efeito que antes talvez ela não conseguisse, né? Sim, de fato. Eu acho que não é à toa, né? Pelo menos não com essa facilidade, né? Acho que não é à toa que a gente volta aqui em cima dessa temática, né? A gente começou notícias também quando as manifestações de 2013 estavam explodindo, né? Elas pautaram muito, né, a trilha da nossa discussão aqui. E eu acho que eu comecei a enxergar assim quando teve aquela primeira, que não foi a primeira, mas foi a maior, né? Foi que 15 de março, não me engano. Eu acho que foi, né, um mês, né, antes. Que, meu, apareceu essa nova, né, digamos assim, esse novo grito nas ruas, só que com uma, que me pareceu uma apropriação, sim, né, sim, de algo que estava sendo feito pelos estudantes, por parte da mídia, né, mesmo da classe política. Se você for pensar que o Alckmin liberou a catraca do metrô, né, para os manifestantes irem à manifestação. Sim, essa é fantástica. Então, né? E foi aquela manifestação realmente. Eu acho, às vezes, o pessoal acha chato tal, de falar daquela classe média branca, burguesa e tal, mas, meu, é difícil um pouco. Não, eu acho que é bem caracterizado. Não, eu acho que a gente não tá errado. Paulistana, em falar, né? Ali. Não que, né, eu acho que tem legitimidade, sim. Não. Todo mundo tem, tá ligado, velho? A rua é de todos, cara. Sim. Não tem essa. Falem. Eu acho legal a galera ir pra lá, ir pra rua e pressionar o governo, tá ligado? Uhum. Mas não pode também ser massa de manobra das hienas, né, cara? E tá cheio de hiena por trás dessa... Né? E também é aquilo, voltando. Talvez eles prefiram as hienas, né? Eles sabem que as hienas, né, estão... Se eles são amigos das hienas, bicho, eles... Fazer coro com as hienas é difícil. Esse que é o problema, né, professor? Então vamos lá, né, cara? Então, e aí eu acho que nisso que eu trouxe aqui um textinho que o Jânio de Freitas escreveu hoje no jornal. Eu acho que a gente poderia ler um pedacinho aqui que ele está falando, né, da oposição que hoje tem dentro do Congresso, que está tanto na situação, né, na base aliada do governo, quanto no PSDB, nos outros partidos que não acompanham o governo. Ele está falando do Eduardo Cunha, né, nosso grande Drácula. Opa, um beijo para você, Eduardo. Então vamos lá, e ele diz assim, ó: um outro aspecto é o da animação oposicionista, em especial no PSDB, com a presumida contribuição para o impeachment dada pela prisão de Vaccari. Né? O Vaccari é o tesoureiro do PT, né, que foi preso hoje. O impeachment, em resumo, é a possibilidade aberta pela Constituição para destituir o governante por crime de responsabilidade. Para iniciar o processo de destituição é necessária, portanto, a precedência do ato ou de indícios com seriedade para serem investigados e avaliados. Não é o que o PSDB quer. Ao iniciar reuniões com policiais e advogados, além de jornalistas, para descobrir alegações que possam pretextar uma campanha pró-impeachment, esses oposicionistas atestaram que o seu objetivo não é a defesa da legalidade ou da moralidade administrativa ou das instituições democráticas. Sua prática é leviana e seu objetivo é ferir de morte o adversário odiado. Dois indícios de má-fé e ação contra o Estado de Direito. Entre os desdobramentos que a Lava Jato pode produzir está o de comprometer o governo e a própria Dilma, por improvável que isso seja. Sem tal eventualidade, porém, os passíveis de crime contra a ordem democrática, nos termos da Constituição, são os que se organizam para fomentar a ruptura da legalidade institucional que tanto custou este país, né? Ele está falando disso, que os dois chefes hoje da Câmara e do Senado, né, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, estão na lista de investigados da Lava Jato, né? Sim, fenomenal, né? E essa CPI? É o cara, sujo claro, falando de mas... uma lavada, é, literalmente. É, né? eu vi um desenho, eu acho que era do Angeli. Genial, cara. Dois políticos abraçados, assim. É, um falando pro outro: ô, companheiro, eu fui escolhido para te investigar. E os dois rabão, as caldonas saindo, assim, amarrada ali atrás, tá ligado? Foda, hein, meu? Que cena, os cara, né? Com o rabo preso, meu. Mas é isso, professor. E toda vez que eu vejo, né, eu ouço assim, algum pronunciamento, né, o Eduardo Cunha falando, realmente, assim, parece que é um... Eu perco um pouco de... O pouco que me resta, sabe, de esperança na humanidade, ou sei lá. É uma lá, gastura, sabe? Cara. É, tipo, sabe quando as coisas ficam cinza e você não vê uma possibilidade colorida ali? Possível? Esse basta, cara, basta. Pra mim, ele assim, ele, eu olho pra ele e vejo tempos sombrios, cara. Basta deixar ele falar, né, cara? Realmente, não é coisa bonita mesmo que sai, cara. É, tão pouco tempo, né? Ele assumiu faz o quê? Foi no começo do ano? Foi, é. Né? Começo foi. Do ano. Foi, meu, 4,5, o cara já é uma figura, bicho, que demonstrou todas as... Todo o veneno, né, cara? Pois é, cara. É. O cara é um abutre da pesada, meu. Vamos ver o que vai pintar. Você acha que essas investigações da Lava Jato, elas podem realmente virar em alguma coisa, assim, esses políticos serem realmente investigados e responsabilizados pelos... Sub, eu acho impossível, porque é isso, senão teria que... É, quem que vai prender? Vai ter que ser a gente, professor. É, então, seria isso, né? Se uma força popular, cara, mas não é que se ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as manifestações que a gente está vendo pela televisão é de uma ordem, né? Que, cara, não parece que não tem consciência disso, né? É, ainda fala em uma espécie de moralidade, cara. É, como se existisse alguma moralidade em algum lugar, em algum partido, entendeu? Ah, sim, não. Isso, mas eles sabem que não tem. Eu acho que esse pessoal sabe de onde fala mesmo. Acho que eles não... Eles saíram do armário. Quem que é aqui que escreveu? É o Jânio de Freitas. O Jânio de Freitas fala, né, cara? Que, cara, esse indício da má-fé e ação contra o Estado de Direito, né? É, não fala, não é defesa da legalidade ou da moralidade administrativa, mas é um ataque leviano para ferir o inimigo, né, cara? Então acho que assim, eu acho que o que pode gerar essas investigações, cara, é quem melhor se apropriar, né, cara, da... Nossa, né, é um jogo de leões ali mesmo, né, cara, o que signo você gera em volta disso, né, hoje tem essa imagem... E é muito mais retórica, né, do que ações efetivas também. É. Hoje tem essa imagem do PT corrupto, né? É, puta, que não é mentira, né? É, agora, tem que entender como que essa imagem é utilizada. Se Jesus estivesse aqui entre nós, ele diria: aquele que não for corrupto, que atire a primeira pedra. É, né? Então, enfim, mas por que que sobra pro PT, né? É. Daí são as questões, meu. Sem querer defender os caras, assim, eu acho que o PT... Não. Fez muito pouco, assim, eu acho que poderia ter feito melhor, poderia ter se cercado de pessoas melhores. Mas enfim, né, cara, tudo é uma conta lá que eles chamam de governabilidade, né? Mas o que você acha, Sub, da Operação Lava Jato? Sua opinião, o que você acha que acontece, cara? Dessa investigação? É. Cara, eu não sei, professor, eu acho que 90% de chance é de não dar em nada, assim como tudo que foi feito até hoje. Apesar de que os mensaleiros foram presos e tal. O problema da Lava Jato é que ela entra aí justamente nisso que a gente está falando. Ele começa a pegar uma turma que não é só do PT. E que é a turma que tem laços estreitos com a elite econômica do país, enfim, com as grandes emissoras. de televisão e rádio, como que é aquela, grandes jornais. Aquela lista onde a Globo aparece em quarto ali? Da Operação Zelotes, da Polícia Federal, né? Que eles estão apurando, parece que é um valor muito superior ao da Lava Jato, que era da máfia, que essas empresas têm multas, né? Que por sonegação de impostos, ou enfim, por outras. Ou seja, o suborno dado para os fiscais. Exatamente, que o fiscal, fiscalizam as empresas, né? Isso, exatamente. Os fiscais ganhavam uma porcentagem, sei lá, de 1, 2% do valor. De multas que deviam ser de direitos trabalhistas, de ambiente. De tudo que você pode imaginar ali. Higiene. Exatamente. Então foi negado, né, ao erário uma grana absurda, né, que era para vir dessas empresas, enfim. E entre elas, né, lideram os bancos, né, se eu não me engano, é o Santander e o. Não lembro o outro. E em quarto aparece a maior filial da Rede Globo, no sul do país, né, com uma quantia de 700 e tantos milhões de reais. Ou seja, sonegação fiscal, né? Mas você estava falando da Arena dos Leões, ô professor. Eu peguei um trecho aqui da Arena dos Leões que eu queria. Não sei se é sacanagem com o ouvinte ter essa experiência de ouvir. Ah, vai ter que aguentar. Vamos lá. Então vamos lá. Vocês vão ver aí um pronunciamento de uma deputada, que é a Jandira Fegali, que ela é do PCdoB. Ela fez essa fala na Câmara dos Deputados ontem, né? Vamos ouvir, então. Relação de trabalho. Esta é a nossa postura, esta é a nossa posição, este é o meu compromisso e este é o meu voto. Muito obrigado. Para falar como líder, deputada Jandira Fegali. Presidente, eu não iria me inscrever não fosse alguns discursos aqui de líderes como o do PSDB e a fala do DEM. O governo que está no Planalto não é um governo apenas do PT. Esse é um governo de coalizão de vários partidos e chegou ao Planalto pela quarta vez este projeto, sustentado por essas forças e pela maioria do povo brasileiro. Ora, quando nós vemos aqui reiteradamente discursos pedindo impeachment sem nenhuma base jurídica, quando a gente vê o ex-candidato que não aceita a sua derrota mais uma vez expressa isso, se reunindo com movimentos que não têm qualquer tradição neste país, e alguns deles inclusive financiados por capital estrangeiro, para ver como é que estrutura manifestações que agora não são mais manifestações contra a corrupção. Porque contra a corrupção todos nós vamos para a rua. Porque isso é unidade política, não pode ter corrupção nem em governo, nem em entidade privada, nem em lugar nenhum. No entanto, as manifestações cada vez mais se afunilam para uma posição de impeachment e de interrupção golpista do governo Dilma. Ora, por que será que as manifestações reduziram de tamanho? Por que será? Alguém se perguntou? Reduziu de tamanho? Porque a sociedade não está nessa. Manifestações fascistas que pedem intervenção militar, inclusive com faixas escritas em inglês, agredindo pessoalmente a presidenta, com visões fascistas, não mobilizam a maioria da sociedade. Não mobilizam a maioria da sociedade. Da mesma forma, esses movimentos não conseguem manter mobilização porque não são movimentos sociais organizados. Eles não representam nada nem ninguém, exceto essas posições minoritárias e fascistas que tem no Brasil. Portanto, vocês deveriam, com a quantidade de votos que teve o candidato Aécio Neves, deveria ter maturidade e bom senso, respeitar o seu próprio eleitor, não se envolver com coisas menores, com posições irresponsáveis, com posições de golpe e de fascismo, até porque a sociedade saberá resistir aqui dentro, nas ruas ou em qualquer lugar que seja necessário para evitar posições fascistas e golpistas. Aliás, as ruas já mostraram que mexem com esse plenário. As ruas mostrarão que não aceitarão golpes e fascismos. E o senhor Aécio Neves, que se cuide, porque os votos que ele teve não se repetirão caso mantenha uma atitude irresponsável, desrespeitosa com a sociedade brasileira e que se equipare aos fascistas e golpistas que têm saudade da sua história autoritária e de cerceamento da liberdade. Até porque essa história já foi para um lugar devido, foi para o lixo. Essa história já foi para o lixo e é no lixo que ela tem que ficar. E não é imaginável ou aceitável que pessoas que têm voto na sociedade ou partidos que aqui se representem se somem a essas atitudes que o povo brasileiro, na sua maioria, vai repudiar e devolver ao lixo se assim que se mantiverem nessa posição. Muito obrigado, presidente. Para discussão da... Não, de líder não tem mais ninguém. Discussão da matéria, para falar contrário, deputado Glauber, contra a medida provisória. É, professor, essa foi a fala, a gente sentiu um pouco o clima aí do... da Câmara, né, dos deputados. Presidente, só para deixar claro que não é a medida provisória. Nós estamos votando os três artigos que foram introduzidos. É, o presidente, no caso, é o nosso Mandrake, o Eduardo Cunha. Mandrácula. É, mas eu acho que muito, muito apropriado. Eu acho que, cara, eu acredito que essa galera não tem nada a ver mesmo. Assim, é legítima, eu falando essas manifestações. Elas são legítimas enquanto falam, enquanto você tem a legitimidade de falar. Eu acho que não é legítimo. Não, tem coisas que chegam a não ser legítimas mesmo, né? Por exemplo, eu lembro de uma, essas coisas que aparecem na via internet, assim, né? Uma menina colocou a mensagem assim: é melhor morrer pelos militares do que morrer no hospital. Né? É verdade. Pô, tal, mas fala, pô, não, calma aí, né, cara? O que você tá falando? Não, né? Ela tá falando que ela, se os militares tomarem o poder, não vai ser ela que vai morrer pela mão dos militares, né? Então foda-se, basicamente é isso. E muitos cartazes, né? A gente, nossa, são muitas falas, cara, que não tem legitimidade. Isso é engraçado, né? Você encontrar tanta barbaridade junta, cara, né? Eu, assim, né, fazendo essa parte, falando, não, existe a legitimidade das pessoas se unirem e falar o seu ponto de vista e tal, mas existe tanta barbaridade junta nessas manifestações, intervenção militar, uma galera que saiu do fundo do bueiro, cara, para soltar suas falas, sabe? É muito engraçado, cara, por que eles encontram espaço ali, não é engraçado isso, Ubi? Pois é, cara, se pensar a Rede Globo dando visibilidade para esse discurso, né, cara, é uma coisa assustadora, pô. Inclusive, tava vendo na televisão, né, a Rede Globo com a sua câmera postada, no ponto que em primeiro plano tinha um caminhão pedindo intervenção militar, cara. Né? Nessa última aí, quando eles estavam mostrando em São Paulo, se eu não me engano, primeiro plano tinha... A Globo, a história se repete, né, cara, assim... Algumas situações, né? Porque a Globo na eleição em que o Lula estava disputando com o Collor, né? Ela também, hora que ela viu ali, ela não hesitou em ter uma atitude golpista. Lembrando, né? Eu não conheço muito bem a história da Globo, se você me corrige, se souber melhor, mas ela foi formada na ditadura, né? Sim. Ela é de 60. Ela foi. Ela, logo depois do golpe, assim, ela foi fundada. Exato, ela foi tanto formada que ela, nesse contexto. Sim, né? Sim. Foram financiadas pela ditadura o nascimento da Globo, né? Fomentada ali, nesse ambiente, cara. Então você tem que saber com quem que você está mexendo também, né? E isso se transformou, digamos assim, a porta-voz do Brasil, né? Então, pega em todos os domicílios, né, cara, praticamente. É, na verdade não é uma porta-voz, é mais um porta-orelha, né? Porque todas as orelhas ouvem, não são todas as vozes que falam como a Globo, né? É uma... Bom, é a televisão do Brasil, né? E é engraçado, né? Daí, tocando esse assunto a gente acha, né? Eu tenho medo do seguinte, Sub, que a gente achava, né? Que a internet e tal, a gente fala, né, ainda acredita, velho, que né, existe, com essas outras vias de comunicação, você não fica tão refém, né, de uma emissora como a Globo, certo? Só que os caras têm uma capacidade de manipulação, né? Porque é isso. Olha o grau, cara. Uma manifestação acontece em 2013, cara. Toma as ruas do Brasil. Uma coisa espontânea, né, cara? Existe a sua espontaneidade. Foi utilizado tudo isso. É a mídia sendo, né? Mas, cara, existiu o grupo MPL que, meu. Só que isso foi, tipo, a espontaneidade daquele ato, cara, transcendeu tudo isso, transcendeu o MPL, ninguém sabia. Sim. O que estava acontecendo, né? E daí a coisa assim, velho, né? Imagina quanto tempo, velho, eu lembro esse japonesinho, a gente precisa procurar o nome dele pra saber, um garoto de 19 anos que bateu boca com o Jean Charles, Jean Willis, esse dia que ele, meu, eu lembro naquela primeira manifestação, entrevistaram ele. E daí ele tava. Olha o que ele escolheu para ser dito, né? Bom, uma das coisas que ele falou era isso. É que ele fez uma pesquisa de. Basicamente uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas preferiam fora Dilma ou contra a corrupção. E fora Dilma ganhou, né? Então ele falou, então depois de feita essa pesquisa, o fora Dilma virou né, digamos assim, o slogan. Né, da manifestação. Como que a explosão, né, ela é cooptada, né? Como tudo que é. Bom, é uma clássica do capitalismo mesmo, assim, né? É uma temática clássica. Né? O Marx falou que toda a revolução que não se realiza, né, gera uma contra-revolução que fortalece ainda mais, né, o sistema ali, cara. O sistema vigente, cara. Não que eu chame o que aconteceu em 2013 de revolução, né, mas a coisa é assimilada e utilizada, né, para o mantimento mesmo, né? Então a Globo, cara, Mas eu fico com medo disso, o negócio fica mais forte ainda. Daí esses dias a Dilma recebeu o Zuckerberg aqui no Brasil, né? Ela fez uma parceria com ele, né? Pois é. Utilizar o Facebook. Cara, né, o que tá em jogo ali? Tipo, né? O Snowden já tava mostrando, né, pro mundo aí há uns anos atrás, cara. Inclusive levantaram uma estátua do Snowden, né, lá nos Estados Unidos, não lembro que cidade, que parece que foi derrubada, que legal. Mas daí eles botaram holograma, tem toda uma discussão. Meu, que, cara, essas, né, que todas essas informações que a gente, velho, dá na internet da sua pessoa, tá sendo usado. Eu acho, assim, o menos letal é quando é usado pelo mercado para te vender produtos, mas também é utilizado, né, de forma militar e de controle social, assim, de uma maneira, cara, assustadora, né? Então, assim, que ferramenta é essa, né? A questão é, ela é nossa ferramenta ou a gente é utilizado por ela, né? Sim, quem tá instrumentalizando quem, né? Queria botar uma música aqui, professor, pra então vamos lá. Fazer um intervalinho. Essa é pro Eduardo Cunha? Ah, não, você quer a do Eduardo Cunha ou você não, quer... Depois, deixa pra depois. Então, o ouvinte já sabe que tem uma música aqui reservada pro Eduardo Cunha que já a gente vai tocar. A gente vai ouvir uma aqui do Rush... Que se chama Working Man. Boa. Que é uma letra bem legal. Bye. professor, esse aí então foi o Rush, a música Working Man, né, que é um puta rock and roll legal pra caramba, e que eu acho que tem uma letra muito legal, que eu acho que a gente podia, né, ler um pouco dela. O que você acha, professor? É, pode ser, vamos ler essa primeira parte, ó. É, ele diz assim, a gente lê em português ou em inglês? Ah, vamos ler em português já que a gente tá lendo, né? A música se chama, né, Working Man. Trabalhador, cara. Então ele diz assim, né, eu me levanto às 7, sim, e vou para o trabalho às 9. Não tenho tempo para viver. Sim, estou trabalhando o tempo todo. Parece para mim que eu poderia viver minha vida muito melhor do que eu acho que vivo. Eu acho que é por isso que eles me chamam The Working Man. They call me The Working Man. Acho que é isso que eu sou. Trabalhador, cara. Pois é. They call me The Working Man. Pois é, e no meio dessa história toda, né, que a gente tá falando, de politicagem, de escândalos, de corrupção, de propinas, de aumento da inflação, do dólar. Não, tudo isso... Tem os working men. Sim, né? Que gera tudo, né? Exatamente. Que, assim, gera pelo que os outros vão brigar ali, né? Não é isso? É a base de tudo, inclusive da corrupção, cara. Né? Assim, todos os bens são... Né? O dinheiro é gerado ali pelos working men. Você se considera um working man, professor? É, no sentido que eu acho que eu não decido nada em grande escala, cara. Mas você acha que você faz parte dessa manada? É, daí, assim, as opções pessoais, será que te permitem sair? Bom... É, será que você pode, na sua consciência, se retirar? Na sua própria subjetividade, Na sua subjetividade, se retirar desse mundo, parcialmente, talvez, cara. Sim. É, fico nessa dúvida, assim, né? Pelo menos parcialmente, acho que sim. Uhum. Acho que de alguma forma, sim, né? Senão também seria insuportável. É, acho que todo mundo faz um pouquinho disso, no final das contas, né? É. Então, e aí a gente estava vendo aqui, é uma pesquisa que foi feita por um professor da USP, né, o Pablo Hortelado, que ele coordenou, né, na verdade foi feita por um monte de gente, que o pessoal foi para as ruas, né, no dia 12 de abril, com um questionário para traçar o perfil dos manifestantes, né, tentar mais ou menos traçar acho que não o perfil, mas ver as proporções ali, Eu acho muito, muito interessante a forma que eles tentaram fazer isso, as perguntas que foram feitas, né? Acho muito bacana. Eles fizeram um perfil meio subjetivo, de sexo, idade, talvez não tenha muito interesse, talvez a renda seja interessante, ó. A faixa de maior renda dessa turma em 12 de abril foi uma renda de R$ 7.880 a R$ 15.760. Mensais, né? 28,5% das pessoas que estavam lá tinham essa renda. Quer dizer, a maior parte, então, das pessoas... Ó, se você juntar essa renda com quem ganha de 3.940 a 7.880, dá mais de 50% das pessoas que foram lá, né? É. Quem ganha até 2.300, não dá nem 10%. Bom, daí a gente já começa a ver, né? Escolaridade, meu, quase 70% com superior completo. A cor, ser autodefinido, né? Branca, 77%. Sim. Preta, 4%, né? Preta, 4%, quase 5%. Parda, 13%. Amarela, 3%. Indígena, 0,4%. E outra, 1,1%. Daí começam as perguntas que eu acho interessantes, sim. É, galera que, meu... A confiança nos jornais, cara. Então, ó, tem muita gente que confia bastante. O jornal mais confiado por eles é a Veja, com 51,8%. Genial, cara. Eu acho que a Veja, de certa forma, ela consegue vocalizar toda a raiva hidrofóbica desses... dessas pessoas que foram lá, né? Acho que elas se sentem representadas pelo discurso da Veja. É, confiam muito na Veja, cara. É, é isso aí. O partido que eles confiam mais é o PSDB, com 11%, e que confiam um pouquinho, 50% da galera, 96% não confiam no PT. Só tinha uns malucos ali, tem 0,20% que estavam na mesma situação, e confiavam no PT muito. Genial, cara. É fantástico. Então tem uma HT, tinha de tudo ali. Yeah. Meio que só confirma um pouco, né? Que o pessoal já... Que você percebe, às vezes, pelas fotos, né? Lógico que renda, você nunca vai saber. Vamos lá, vamos ver se você descobre quem que é o político que eles mais confiam, cara. Que eles mais confiam? É, vamos lá, Sub. Tem algum assim? Tem um que, pelos dados aqui... Alckmin. Geraldo Alckmin, 29% confiam muito e 41% confiam pouco. Seguido pelo Aécio Neves. A Dilma vem lá atrás. Ele, né, foi reeleito no primeiro turno, né? A gente não pode esquecer disso. Era, né? Ou seja, os mais confiáveis são, por ordem, o Alckmin, pelo menos da lista que foi colocada aqui. Alckmin, Aécio Neves, seguido pelo José Serra, e em quarto lugar, Jair Bolsonaro. Bolsonaro? É. A galera confia no Bolsonaro. E o Jean Willis? É o Jean Willis, vamos ver como é que tá aqui, ó. Confia muito, 4%, confia pouco, 10%, não confia nada no Jean Willis, 70%. Eles não confiam no Jean Willis. É. E olha que foi um BBB, hein? É, não, mas o pessoal, isso aí foi uma marcha realmente anti-PT, né? Eu acho que sobretudo isso, né? Foi me lembra um pouco aquelas coisas que aconteciam em Caracas, né? Aquelas manifestações anti-Chaves, né? A gente está vivendo esse mesmo clima, professor, numa coisa que nos anos Lula era impensável isso, né? É. Ele conseguiu apaziguar mesmo os ânimos. É. Mas que no governo Dilma meio que parece que se esgotou, né, esse lastro político. Sim. E eclodiu o ovo da serpente que eles estavam chocando ali, né, cara? É, talvez é isso. Talvez era a hora do Aécio ganhar. Mas eu acho mais interessante as frases que a galera concorda ou não concorda. Vamos ver as frases aqui, Mel. Vamos lá. O PT quer implantar um regime comunista no Brasil? Perguntaram para os professores. 64% concorda. Genial, cara. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é sócio da Friboi. Aliás, é um negócio que surgiu aqui em São Carlos. Não surgiu aqui, mas é que tá tendo um grande problema aqui, né? Porque nosso prefeito, Tucanão. Mete bronca. Pode sair. O nosso tucano, o Altomani, ele falou que o Lulinha era sócio da Friboi, e o Lulinha colocou, vai meter uma ação contra ele. É verdade. Né? Bom, 70%, 71% concordam que o Lulinha é sócio da Friboi. Concordo. Olha outro. Os desvios da Petrobras são o maior caso de corrupção da história do Brasil. Isso daí fica pro Vila, hein? Ele fala isso bastante, né? Nos jornais, na toda aquela entonação. Rádios, né? Entusiasmo, né? Bastante. O Vila entusiasmo. Tá patético, né? Tá, professor, que já aconteceu, que você entrou, né, nesse assunto, pô. O que aconteceu? Eu acho que ele, no começo, ele até tinha um pouco de opinião própria ali. Sim, eu gostei, era legal de ouvir. Por mais que você não concordasse com e tal. Grande, né, conhecimento, né? Mas, poxa, agora ele virou marionete. Vedete, pô. Virou vedete, cara, bicho. O cara tá lá reproduzindo o discurso mais senso comum que tem, cara. Tipo, pô, endosso. Não é pra reproduzir o discurso desse pessoal que tava lá na rua, você não precisa ser comentarista de jornal. Pois é, não precisa ser doutorado, né, meu? Bom, 85% concordam com essa, junto com o Vila. O Fórum de São Paulo quer criar uma ditadura bolivariana no Brasil, cara. Olha o Fórum de São Paulo aí, meu. Eu acho que a maioria não sabia o que era, né? É isso? Não. Alguns sabiam, né? A maioria concorda com a frase. Acho que todo mundo aprendeu o que era, né? Fora de São Paulo e tal. Pelo menos ali. Você viu? Tinha uma colega sua aí, ó, que tava falando assim, ó, só não vale perguntar o que é o fórum, hein? É. Ou seja, tem que saber o que é. Do dia pra noite, velho, toda essa galera aprendeu que existia o Fórum de São Paulo. E 55%, 20% não sabiam. Cotas nas universidades geram mais racismo. 70% concorda. É. É, legal. E a gente. Bom. O PCC é um braço armado do PT. 53% concorda com essa frase. Ó, o negócio começa a ficar cada vez mais conspiratório mesmo. Imagina os caras que concordaram com todas as frases. Ela é dali pro manicômio, hein, Bia? Não, é. Não, que situação eles se encontram, né? Nossa, imagina o grau de paranoia do cara. Pô, cara, vida é difícil mesmo, velho. O Bolsa Família só financia preguiçoso. 60% concordam com essa frase. É, amigo. E por último, o PT trouxe 50 mil haitianos para votar na Dilma nas últimas eleições. Quantos concordam com essa, Sub? Foi o menor número esse, porque acho que a pessoa achou que era muito bizarro. Mas 42... Apenas 42% concordaram com essa frase, velho. Foi a única que menos da metade concordou. Genial, essa é uma turma bacana, de grandes ideias, eu acho, né, o pessoal que tava lá. É, não, o pessoal criativo mesmo. Bom, então isso foi, eu acho, né, só pra gente ter essa visão de quem são esses manifestantes, né, que estão sendo convocados pela Globo. Qual que era o tom da jornalista quando cortava para as manifestações, Sub? Um tom grave, assim. Olha as pessoas se reunindo aqui na Paulista. Está chegando cada vez mais gente. Vem chegando, meu, tem uma tirinha do Laerte. Bandeiras do Brasil, hino nacional. Você viu a do Laerte, cara? O cara tá passando um carteiro assim. Olha aqui, ele vestido de amarelo, você veio para cá, para as manifestações. Não, eu sou só um carteiro. Meu. Vejam só isso, é o povo brasileiro, cara. Essa situação é um bom. Pra onde vão agora, Sub? Eu tava tentando achar... Eu tava tentando achar uma fala do japonesinho lá, que a gente ainda não lembra o nome. Que eu lembro de ter visto aqui. É, bom... Pra gente identificar... Ah, sei lá, né? Tamo aqui curtindo já essa nóia. Como que é o nome do movimento mesmo? Brasil. MBL? MPL, Movimento Brasil Livre, né? É, acho que é MBL. Esse Movimento Brasil Livre. Nossa, que, né? Movimento Brasil Livre. Os caras. É esse o discurso mesmo, né? Se livrar do PT, mesmo. É se livrar do. Velho. Olha lá ele. Então, ó. Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Vamos ouvir então um pouco. Ele tem 19 anos, né? E ele é uma das pessoas que resolveu tomar frente aí do negócio. A gente fala, né, que ele tem 19 anos. Eu não acho que é pra deslegitimar. Não, de forma alguma. Né? O que o cara que é tem isso pra dizer. Mas é que é impressionante. É impressionante a gente ouvir essa voz num rapaz de 19 anos. Eu acho que é isso que me impressiona, assim. Eu tava pensando, sabe aquela música da Elisa, que a Elisa Regina cantava? Viver é melhor que sonhar. Sim, a gente pode tocar ela depois do discurso dele. É, daí a gente faz um contraponto. Que sentido faria... do Belchior, né, essa música. É do Belchior? Que, Elisa, que sentido faria essa música pros jovens de hoje, né? Vamos ver. Pois é, cara, a gente... É difícil mesmo você imaginar um jovem, né? Eu com 19 anos. Sei lá, cara, a impressão que eu tinha da política era realmente uma coisa... Mas era difícil você imaginar um garoto, né, com um discurso desse que a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Fala, galera. Eu sou Kim Kataguiri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. E eu tô aqui hoje para passar os detalhes da Marcha pela Liberdade, que vai ser promovida pelo Movimento Brasil Livre. A marcha vai partir de São Paulo ao meio-dia, no dia 24, uma sexta-feira, semana que vem. E a ideia é que nós andemos até Brasília a pé, passando por diversas cidades no trajeto. E uma vez lá em Brasília, no dia 27 de maio, nós ocupemos a frente da Câmara para que os congressistas se sintam pressionados a atender as nossas pautas, a atender as nossas reivindicações. Vai haver uma estrutura para que a gente durma, para que a gente coma, para que a gente beba água, ônibus, caminhões, todo apoio médico durante todo esse trajeto de mais de 30 dias. E a gente não pede que você nos acompanhe durante todo o trajeto. A gente pede simplesmente que você nos apoie quando a gente passar pela sua cidade. Nós vamos promover eventos e que você esteja lá no dia 27 com a gente, pressionando o Congresso Nacional a nos atender. No começo a gente sabe que não vai ser grande, que as pessoas têm que trabalhar, que as pessoas têm que estudar. Ninguém aqui é militante pago, ninguém aqui é financiado por partido político para fazer militância. Então a gente pede que você simplesmente compareça num pedaço do trajeto que você puder comparecer, ande conosco quando você puder andar e esteja lá no dia 27, chame seus amigos, chame suas famílias, vá em ônibus. Eu não sei, eu tenho a impressão, posso estar extremamente enganado, né? Acho que a gente tem o pensamento de dinossauros, né? Naquela... Mas que subiu a cabeça do Kataguiri essa coisa? Eu acho que sim, cara. Eu acho que ele, ou ele tá bem. Quer dizer, tá com algumas intenções aí que a gente não tá sabendo e tá fazendo uma jogada de mestre. Exato. Ou a coisa subiu a cabeça do cara mesmo. O cara tá batendo muito bem. Vamos ver o que vai dar. A gente vai acompanhar, talvez, aí, por um tempo. Quem sabe notícia da Capivara vai semana a semana. A gente podia acompanhar a caravana, semana, né? Semana vem convidar a coluna Kataguiri, velho. Né? É verdade, cara. Com certeza, velho. E... Pô, cara, teve um... Você quer botar aquele som? Vamos botar o som. Aí depois a gente muda de tema. Vai lá, pro Kataguiri essa. Quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não. eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando mil degraus. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Professor, você acha que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais? Eu fico pensando, meu, o sinal está fechado pra nós que somos jovens, tipo, velho. Kataguiri é o sinal fechado, velho. É os jovens que fecham sinais hoje, cara. Sim. Né, assim, onde tá a capacidade? Será que, velho, os adultos agora vão assumir a posição de, meu, de ter um pouco de liberdade, de enxergar a vida fora dos, velho, dos prismas estritamente coercitivos, né, do mundo, cara, da realidade humana, cara. Se temos jovens como esses, pra que precisamos da velharia, mano? É verdade. Eu acho que a gente está hoje com uma juventude que é combativa, né? Ao seu modo. Eu acho que eu hoje vejo isso de uma forma, eu tento ver de uma forma positiva, mas às vezes é difícil, né, professor? Porque a gente observa algumas ações, e aí eu tô falando tanto do pessoal mais à esquerda quanto à direita, que um discurso também, que ele quer falar de liberdade, quer falar de diferença, quer falar de uma série de coisas, mas é um discurso autoritário, né? Intolerante, assim. Né? Você trata aquele que... Por algum motivo é seu antagonista, vamos dizer? Sim. Com total desprezo, né? É engraçado, né, Sub, que a gente não é velho, mas também não somos tão jovens assim, só que a gente tem muito contato com a juventude, né? Até porque os estúdios da Capivara aqui fica num ambiente que tem bastante jovem, né? Sim. E a gente tem visto muito isso, né? Sim. A gente só tem... Não, não é só isso, mas é o que tá tomando maior dimensão, cara, dos movimentos juvenis, assim, cara. A gente vê são é que você olha pra esquerda, você olha pra direita e você vê a mesma coisa com cores diferentes, cara. É frustrante. Agora eu não sei, né, a gente tá falando aqui do micro-universo de São Carlos, né? É, mas parece que não é só aqui, hein, Subiu? A gente consegue enxergar muitas histórias parecidas do que acontece por aqui, né? Em todos os lugares, a gente vê muita coisa na internet. Bom, vamos ver os próximos capítulos dessa vida terrena, o que nos reservam, cara. Eu tô muito interessado pra ver isso, Subiu. O mundo erguido por essa juventude daqui 15 anos, o que vai ser, cara? Medo, hein? Pois é, cara, imagina esses caras com 40, 50 anos, esse japonês. Será que ele vai ser o braço civil do exército? Bom, vamos pular de pauta, Sobe? Vamos. salários que você chegou a ter? Ela descreveu. Não. Não sei se ela estava contando aquela coisa ou... A história daquele travesti que... Acho que vai ver. Ah, ele é um pouco longo, mas... Ó. Quer ver? Vamos ler um texto da Larissa Lisboa. Ela escreveu no Livre Opinião, que é um site aqui que é bem interessante. Tá, inclusive, é o Livre Opinião que está trazendo o Mutarelli daqui Isso. mais ou menos 2 meses aqui para São Carlos. Vai ser recebido com, né, grande alegria. Nossa, estamos esperando aqui você, Mutarelli. A gente vai, ainda precisa fazer o convite para ele para Capivara, que a gente vai ver se traz o Mutarelli para Capivara. Sim, certo? Seria muito legal se ele viesse aqui fazer um programa com a gente, né? É, vamos ver se a gente consegue isso. Mas, bom, esse é o texto da Larissa Lisboa falando sobre o caso, né, baseado aqui no caso da Verônica, aquela transexual que... Uma travesti, né, se não me engano. É travesti, porque transexual é quem retira o órgão. É, bom, aí então talvez eu não sei, professor, bom, talvez você esteja mais informado do que eu. eu não tenho certeza também. De qualquer forma, vocês sabem quem é a Verônica, ela tem o pênis, eu verifiquei na internet, tem bastante vídeos dela se masturbando. Por que ela foi presa, você sabe? É, então, parece que ela foi presa por uma tentativa de homicídio, cara. Ah. De uma senhora de 72 anos vizinha dela. Nossa senhora, elas deviam se amar mesmo, hein? Bom, mas a questão foi que ela foi presa, né? E aí ela... Ela foi desfigurada, né? De ela já estava lá dentro da delegacia, ela entrou, né, bem assim, e lá dentro da delegacia já presa, ela apanhou muito, né? É... Depois de arrancar a orelha, ou não sei se depois, se antes, no meio tempo aí, também ela arrancou a dentada a orelha. De um guarda. Digamos que a nossa querida Verônica não é flor que se cheire, né? Ela fez lembrar o... Depois, subiu ainda, pra coisa pegar mais fogo, ela fez um depoimento falando que os policiais não torturaram ela, que ela tava com o demônio no corpo e que eles precisaram fazer isso pra segurar ela. A gente não sabe em que condições, né? Foi uma mulher que, meu, de direitos, parece que foi quem foi colher esse depoimento dos direitos dos homossexuais, enfim, de todas as diversidades sexuais, né? Certo. Então, assim, obra do demônio, então. É. Cacilda. Então, assim, muito, muito difícil você ter qualquer opinião sobre isso. As redes sociais te mostram de uma forma, né? A coisa vem fragmentada pra você. É muito impressionante, eu acho que é muito impactante, cara. A imagem dela bonitona na academia, contraposta, sim, ela, com a cara toda inchada, nua, né? Com o cabelo raspado e completamente destruída no chão, né? Sim. E daí isso mexe, talvez seja tão mais impactante ainda, porque é uma mulher, mas não é uma mulher, né? É. Se fosse um homem, a gente não seria mas a primeira não é, vez. Né? Né? Pra quem cabe essa frase, pra quem não cabe? É, enfim. eu acho que a gente tem, porque ela é muito bonita mesmo, né? Quando não espancada, cara. Então ela parece uma mulher. Pelo menos pra mim, pra minha sensibilidade, a identificação de ser uma mulher espancada. Ela só que é uma mulher forte, alta, né, cara? É, bom, então, vamos ler o texto, cara? Vamos. Uma onda de feeds no Facebook me chama a atenção nesses últimos dias e me deixa com certo incômodo pela comoção virtual tão honrosa e pacífica por uma causa nobre. A indignação popular à violência policial com uma travesti em São Paulo. Talvez a indignação popular se dê pelas imagens, que são chocantes e talvez façam com que nossos olhos se paralisem por alguns segundos e nossa voz se cale perante a uma imagem brutalmente violenta. Mas que, depois de alguns segundos de paralisia, voltamos às nossas feeds festivas, com vídeos de gatinhos e cachorros humanizados. Verônica Bolina é só mais uma travesti para a estatística de violência no Brasil, que, aliás, é o país com o maior número de mortes travestis e transexuais do mundo. Entretanto, talvez isso não seja o que mais me indigne nessa situação específica de violência. O problema maior, acredito, seja como a questão de Verônica é tratada pela sociedade. Lembro-me do caso recente de Cláudia Ferreira da Silva, a mulher que ficou conhecida como a Arrastada. Cláudia, moradora da favela da Congonha, no Rio de Janeiro, baleada pela polícia e que teve seu corpo arrastado por mais de 350 metros no trajeto do morro ao hospital. Você lembra dessa cena, professor? Sim. Foi filmado, né? É, lembro-me que esse foi o primeiro caso em que vi no Facebook a hashtag Somos Todos Cláudia. Depois desse caso, muitas foram as notícias veiculadas na mídia que, consequentemente, fizeram surgir a célebre e complacente frase Somos Todos. O incômodo que sinto por esta frase está justamente na sua contradição, afinal, ninguém pode ser o outro. E, enquanto todos falam pelo e como o outro, pergunto aqui, este outro tem voz? Ele fala por ele mesmo? No caso específico de Cláudia, quais dos tantos amigos do Facebook que colocaram em suas feeds a hashtag Somos Todos Cláudia estão acompanhando, compartilhando e discutindo sobre o caso nas redes sociais? Se eles fossem realmente Cláudia, não estariam mais preocupados com o andamento do caso? Mas não estamos aqui falando de Cláudia, mas sim de Verônica. E para refletirmos sobre este caso específico, gostaria que pensássemos sobre o porquê da violência com travestis e transexuais no Brasil. Há alguns dias, um amigo me ligou muito abalado, dizendo que sofreu preconceito por ser gay dentro da lotação, perto da sua casa em São Paulo. Um homem e uma mulher entraram, olharam para ele e começaram a gritar dentro do transporte frases como "viado tem que morrer" ou "onde já se viu homem fantasiado de mulher". Meu amigo, sentindo-se coagido, não apenas porque os dois estavam muito exaltados e o homem era grande e forte, mas também porque se encontrava sozinho na situação de violência, onde os olhares coercivos de todos os repudiavam, sentiu-se completamente hostilizado. Por isso não fez nada, a não ser se calar e torcer para que chegasse logo a seu destino. Mas chegando, veio a revolta. Por que me calei? Ele havia me contado isso justamente na mesma semana em que, enquanto eu ia para o restaurante universitário da UFSCar almoçar, passou por mim um casal de homens de mãos dadas e, como passávamos em frente a um prédio em construção, com alguns trabalhadores que descansavam no horário do almoço, eles gritaram para que todos, inclusive o casal, pudessem ouvir. Mas o que está acontecendo no mundo, gente? E como pode dois homens de mão dada? A violência de gênero está em todos os espaços. Ela está instaurada. E, se não tivermos cuidado, será legitimada pela bancada conservadora do Congresso Nacional, com Eduardo Cunha, Marco Feliciano e Jair Bolsonaro nas figuras emblemáticas do retrocesso das conquistas políticas. E questiono aqui, por que ser gay, ser travesti, ser transexual causa tanto repúdio na sociedade brasileira? Muitos são os questionamentos que encontramos, a maioria deles ligado ao tradicionalismo cristão de nossa sociedade, e dos atuais fundamentalismos que estimulam um discurso de ódio e violência. Entretanto, não vemos quase nenhuma discussão a partir da questão da mulher. Verônica, agredida, violada e humilhada, as Verônicas do nosso país também são representações da mulher no Brasil. Meu amigo, humilhado e hostilizado na lotação, só foi coagido porque considerado uma figura afeminada, um julgamento feito pelo casal apenas para visualizar nele a representação de uma mulher. A discussão da violência de travestis e transexuais nos movimentos LGBT encobre uma violência ainda mais arraigada na nossa sociedade brasileira, a violência contra a mulher. Quem nunca ouviu alguém dizer que ser viado tudo bem, o problema é ser afeminino, ficar se vestindo de mulher? O grande problema na questão de Verônica tem a ver com o olhar sobre o outro. Reparem nas imagens que foram veiculadas, um rosto desfigurado por ter seios e um corpo feminino. Afinal, se Verônica realmente cometeu um crime, por que foi agredida desta forma? Por que colocada com seios à mostra? Por que suas calças foram rasgadas? O que um crime de homicídio tem a ver com a exposição de seu corpo? Verônica foi violentada por ser uma mulher. No contexto atual, em que os homens dizem se sentirem cada vez mais coagidos com as conquistas das mulheres, um sujeito automaticamente anatomicamente masculino que ultrapassa essa questão reducionista, escolhendo pela autonomia consciente de dizer quem quer ser, jamais poderá ser aceito. Um homem que se torna uma mulher é a maior derrota ao masculinismo, ao machismo. Afinal, como alguém decide ser passivo, frágil ou menor? Nestes momentos nebulosos conjunturais em que os movimentos de resistência estão cada vez mais fragmentados, é preciso muito cuidado com discussões como essas. As reflexões sobre as Verônicas do Brasil não podem ser fixadas apenas à discussão do travesti ou do transexual, mas concatenadas com a discussão da mulher. Afinal, se as mulheres fossem realmente respeitadas em nosso país, uma travesti e uma transexual seriam motivo de orgulho e não de depreciação. Portanto, será que somos todos mesmo Verônica? Será que estamos realmente preocupados e atentos aos acontecimentos violentos do nosso país ou apenas preocupados com o nosso narcisismo de uma feed floreada de acontecimentos efêmeros? Até quando vamos nos apropriar das situações de violências de povos marginalizados enquanto silenciamos suas próprias vozes? Será mesmo que Gayle Spivak estava certa? O subalterno não pode mesmo falar? Então esse foi o texto aí da Alecrim. De quem mesmo, professor? A gente esqueceu de falar o nome do texto, né? Porque a gente não leu. Isso. O nome do texto, Transfobia e Hashtags. Será que somos mesmo todos Verônica? Foi escrito aqui pela Larissa Lisboa. Tá aí dando sua opinião. Mas eu achei interessante essa conexão, né, que ela faz do com a questão da mulher, né, na nossa sociedade. Enfim, né, o que aconteceu lá. O problema é vir a Verônica depois e falar que não foi nada daquilo, né? Então, a gente não sabe em que condições realmente ela falou isso, né? Pô, e a gente nem sabe, né? Eu acho que ela foi massacrada, né? Sim. Isso aconteceu, tipo, né? Tipo, ela foi, né? Ela foi massacrada, cara. Então, tudo que ela fala depois disso já tem um viés. Sim, né? Imagina que ela vai falar qualquer coisa ali pra correr o risco de acontecer isso de novo com ela, né? Agora vai saber, né? O que aconteceu mesmo, de verdade. Agora eu não sei. Porque, pra botar a lenha na fogueira também aqui dessa problemática, é isso, né, que eu falei. Eu acho que a gente tá acostumado a ver um homem apanhar da polícia, né, e não uma mulher. A gente não, puta, seria covardia, né? No caso da Verônica, velho, é uma mulher muito forte, né? Sim. Assim, né, se a gente é somos todos Verônica, a gente teria que ser todos os caras que apanharam da polícia. Levanta uma questão que é de mão dupla, assim, né, essa questão de gênero, é muito engraçado, cara. Porque, a indignação da imagem é exatamente por ela ser uma mulher, ou por ela ter essa, né, essa dimensão de mulher, que não seria, sim, né, não seria tão dramático. A gente é acostumado a ver homem espancado, morto a tiros, né? Uma coisa que não comove, né? Enquanto, né, bom, claro que, meu, muitas mulheres são espancadas e mortas a tiros também, né? Só que eu acho que mais homens é uma visão mais comum mesmo, né? Sim, não seria também uma grande covardia, né? Em todos os casos são covardia, né? Assim, sei lá. Num caso como esse, né, que a pessoa já tá rendida, né, cara, você fazer isso com ela, partindo do suposto Estado de Direito, né, cara? É uma coisa que não dá pra bancar. Não dá pra bancar, cara. Tem que ser combatido, né? Você não pode esperar que uma polícia faça isso. Sim. Mudando um pouco de assunto, professor, teve hoje, ou melhor, foi ontem. Ah, não, foi hoje. Aliás, está sendo, né? Está tendo um ciclo de debates aqui na UFSCar, cara, que está... Se chama assim, né? Atividades do Abril Vermelho na UFSCar relembram o massacre de trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás. Você lembra desse massacre, professor? Opa! Difícil esquecer, hein? Pois é. Foi um massacre de 19 integrantes do MST. Durante Ou seja, a gente não tá mudando quase nada de assunto, né? Exatamente, cara. Durante um confronto com a polícia ocorrido em 17 de abril de 1996 em Eldorado dos Carajás, Pará. Né? Então, para relembrar esse acontecimento, que fazem 19 anos, é isso, professor? É, 20 anos, né? 20? Não, é 19 anos. Isso. Vai rolar, então, aqui no campus da UFSCar o ciclo de debates questão agrária e assentamentos rurais, né? Então vai ter aí duas mesas redondas nos dias 17 e 24 de abril. E no dia 29 de abril será realizado o seminário Questão Agrária, Trabalho e Meio Ambiente. Então aí, quem tiver afim de participar, se informar, né? As atividades vão acontecer aqui no SESC da Área Sul, lá no T2, e vão começar às 18h30 da tarde. Certo? Dia 17 de abril e no dia 24 de abril. No dia 29 vai ser da manhã até de tarde o seminário Questão Agrária, Trabalho e Meio Ambiente. Eu acho que pelo menos isso é uma coisa legal que tem acontecido. O pessoal fazendo um resgate, né, da memória, assim, de momentos marcantes, né, da história do Brasil, momentos de grande violência, de truculência por parte do Estado. Acho que é bom lembrar isso. Sim. Nesse momento. Uhum. Antes de sair pra rua pedindo isso ou aquilo, né? É bom refrescar um pouco a memória, né, do que foi, né? A gente tá... Nossa, acho que é um trabalho fundamental. Sim. Mesmo. Né, 51 anos do golpe, 19 anos aí do massacre. Muitas memórias que nem foram, né, formatadas. É uma história que ainda história precisa ainda ser contada, né? É. Né, cara? Quer dizer, a gente tem... Começou-se a falar disso agora, a gente ficou muito tempo em silêncio, né, sobre isso. Né? Não se falava. Pois é, a gente precisa tirar da obscuridade para virar memória. Você estudou sobre o período militar na escola, professor? Você lembra disso? Sabe que eu não lembro, porque eu não lembro de nada da história, viu, sobre... Da escola. De história na escola, cara, foi um grande apagão mesmo da minha vida, cara. Eu não lembro de muita coisa também, mas eu lembro de nunca ter ouvido falar disso, nem no cursinho, não é uma coisa que cai no vestibular, cara. Não é pautado, né? É. E é... Poxa, tá aí, né? As pessoas estão vivas ainda. Quem viveu aquela época, né? Quem pode contar essa história. Então, sim, é, dos dois lados, né? Sim, inclusive dos dois uma presidente, né, da República, diga-se de passagem. A Dilma que o diga, exatamente. Então, eu acho fundamental, né? Isso daí que o pessoal tá trazendo aí. Esses debates. Bom, então é isso, professor. Será que a gente vai ficando por aqui? Isso, eu acho que isso daqui tá, a gente vamos falar também, porque está dentro de toda... No meio de todo esse burburinho, o Brasil está passando por essa questão pontual aí, meu, da discussão da maioridade penal, né? Que já passou, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, exatamente. Aprovou, né? Aprovou a constitucionalidade para diminuir... Da proposta, né, de diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos, né? Ela ainda vai ser discutida em outra comissão especial antes de chegar ao plenário. Mas, assim, já está bombando o assunto, né? Porque, na verdade, essa é uma pauta que, vira e mexe, ela acaba voltando, né? Lembro que na época que teve aquele levante do PCC também, né, em que houve os ataques contra os policiais e tal, e que depois teve todo o revide por parte da polícia, discutiu-se na época a questão da maioridade penal. Quando tem algum crime bárbaro cometido por algum menor, né? Lembra o caso do Champinha? Foi pautado exaustivamente, né, a questão da maioridade penal, de diminuir para 16 anos. Né? E que é uma coisa curiosa, porque... Como que você vê, professor? Eu queria te ouvir antes. A respeito da... Olha... Questão da que tá colocada aí pela... Eu acho assim, o problema todo é que não é, a questão não é a menoridade, a maioridade. Isso daí poderia ser uma questão a ser discutida tecnicamente, cara. Sim. É uma questão de difícil resposta, né? Quando que a gente vai começar a culpabilizar os membros da nossa sociedade, sim, né? Sim. É questionável. Mas o problema é você entender o contexto que está sendo discutido, né? O que a gente, tipo, as visões que estão sendo, velho, o discurso que está sendo profanado, né? O que está tomando forma, cara, atrás dessa, né, desse debate jurídico, cara? Ah, e da tragédia prática que seria, né? Você imagina se jogar jovens, né? Tão... E se você pensar, né, exatamente assim, qual que é o desenvolver prático, eu acho que dessa diminuição da maioridade penal, cara, eu acho uma merda, velho. Né? Você está querendo eliminar a violência da sociedade. Daí você vai botar o garoto com 16 anos na cadeia, ele vai passar lá. Vamos dizer, a maior brutalidade que o cara cometeu homicídio. Vai passar lá 15 anos. Daí ele sai da cadeia com 31 anos de idade. Viveu a metade da vida dele na cadeia, cara. Tá, e aí? Então vamos matar o cara? Né? Ele sai, a polícia já mete uma bala na nuca dele a primeira oportunidade que tiver. Porque você não consegue imaginar, né, no sistema prisional que a gente conhece, se reintegrando na sociedade depois. Né? O que, que você vai esperar? O que monstros vão ser criados, né? Que já estão sendo, também nesses, né, 2 anos, velho. Né? Os caras que entram com 18 anos lá, né? Né? Muitos, porra, cara, entram ali realmente, cara. Essa coisa da droga, né? Quantos estão lá, Jonas? O cara, velho. Pois é, não pega uma cana pesada. Não são pessoas violentas, são muitos que trabalham, né? Enfim. Sim, sim. Jogados ali, meu, né, nesse inferno, né? Não necessariamente. Contraprodutivo, sim. Economicamente falando, só alguns lucram com isso, né? Pra onde que vai o dinheiro destinado para as prisões, cara? Superfaturadas. Agora tem. Já começou aquela história da privatização das prisões, né? Parece que tem uma primeira já em Minas Gerais, né? Uma prisão privado, eu não sei se estou enganado. Então eu acho isso, assim, a minha visão é... E para dar um colorário diferente ainda para essa proposta, ela teve... Eu estava lendo ali, o pessoal estava comentando que a proposta, né, de redução da maioridade penal, ela é justificada com várias citações bíblicas, né? Quer dizer, pô, às vezes a gente olha para o Estado Islâmico, a gente acha que é uma coisa distante de nós e tal, cara, mas não é, né, velho? Eles são seres humanos como a gente, e com a mesma coisa, cara. Agora, isso é interessante, o Caligares, ele quis fazer a discussão por um outro viés. Que eu acho que assim... Você é um texto do Caligares? É. Que é interessante. Acho que a gente pode ler ele de um pedaço aqui, ó. Ele diz assim, né? Alguns opositores da proposta acham que a única e verdadeira... Alguns opositores, né? Da proposta de redução da maioridade penal acham que a única e verdadeira razão para a redução da maioridade penal seria a vontade de punir os adolescentes infratores e de se vingar deles. Não vejo o problema. Em geral, não acho que esta vontade seja necessariamente um sentimento vergonhoso. Enfim. Você concorda com ele, professor, ou não? Eu não acho que o sentimento de vingança é vergonhoso. Eu acho que, cara, é natural mesmo. Eu sentiria, né, se alguém fizesse mal a mim ou aos meus queridos, cara, tá dentro de mim. Eu acho que o Estado tem que responder a esse sentimento, né? Sim. Né, tem que dar. Eu acho que é uma forma de você, né, se sentir justiçado, o cara sofrendo uma punição. Né? Senão, velho, senão você vai querer matar o cara, mas se o Estado não fizer nada, né? Sim. Você vai querer fazer o pior, por conta própria. Agora, como o Estado deve assimilar isso, é difícil também, né? Eu acho que, assim, até poderia se pensar na redução da maioridade penal, se fossem dadas condições, né, para você exercer esse grau de responsabilidade com 16 anos, né? Eu acho que a gente não tem, no Brasil, infraestrutura prática para discutir esse grau de autonomia, sabe, do indivíduo, assim, de responsabilizar ele por toda essa autonomia no mundo, né? Pois é, o problema é esse, educação, né, cara? Cara, tem que ter uma base antes, né, pra você imputar esse grau de responsabilidade pra um jovem de 16 anos, né? Porque aí eu acredito, não é só criminal, é pra tudo, né? O cara é responsável com 16 anos, ele é responsável agora, pra fazer tudo. Sim. Pra casar, pra ter filho, pra... Dirigir o carro, pra beber, pra usar drogas, pra tudo. Né? Sim. Não faz sentido você baixar só... pra uma coisa. Não, que é a mais brutal de todas, né? A capacidade de ser enfiado numa cadeia, velho. Exatamente. Ué, então, se ele é responsável por todos os atos da vida dele, claro. Isso tem que ser estendido pra todos. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu queria que baixasse. Aham. Uhum. Eu queria ser maior de idade, poder ir nos lugares, poder consumir bebida alcoólica tranquilamente, poder dirigir, né? Sim. Poder fazer as coisas que só um maior de idade pode, né? Acho que... Só que eu vejo dessa forma, se a gente tivesse uma consolidação, né, melhor assim, de infraestrutura para as pessoas, eu acho que poderia ser, acho que seria válida a discussão. Agora, nesse momento que a gente está, eu acho que serve só para inflar mesmo os ânimos e tal, né? Mas enfim, o Caligares, ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, meu sentimento, sobre a redução da maioridade penal, ele fala, meu sentimento desta vez é radical. Sou contra a existência de maioridades e minoridades penais, seja qual for a idade fixada. Aqui um parêntese. Claro, para que alguém seja imputável, é preciso que seja capaz de fazer uma diferença entre o certo e o errado. Talvez seja muito difícil juridicamente, assim, muito custoso, mas talvez fosse mais, analisar caso a caso mesmo. Nos Estados Unidos eu acho que é assim. Mas daí lá os caras já teve crianças sendo presas com 5 anos por beijar uma garota e tal. Lembro de história. É muita loucura, né, cara? Também. Então assim, eu acho que, Jorge, acho que a gente precisa, cara, antes de tudo, imaginar, acreditar que, assim, nossos juristas, os nossos legisladores têm uma... Sim, isso como um grau de institucionalidade ali, muito, né? Não, eu preciso primeiro apurado. Ter fé que essas pessoas, né, que o jurista tem a capacidade de julgar, cara. Que o psicólogo tem a capacidade. O psicólogo tem a capacidade de analisar. Então, né, que esses caras tenham... Se esses daí tivessem atingido a maioridade mental, cara... A gente não precisaria, talvez, desse termo jurídico, né? Mas a gente tá anos luz disso e voltando pra trás, velho. Então, cara... Sube. Salve-se quem puder, cara. Carpe diem, professor. Fica aquela do Laurindo, meu. A gente vive numa sociedade decadente, cara, que é o melhor momento pra se viver. Divirta-se, mano. Bom, então. Quanto puder. É isso aí, né? Antes de você ser preso, de preferência. É isso aí, então vamos ficando por aqui e vamos deixar então de saideira aí um som em homenagem, né, esse tempo sombrio que a gente está vivendo. Certo. Você ia falar alguma coisa? Não, esse é o som pro Cunha? Isso, olhando para a imagem do Eduardo Cunha, eu lembrei dessa música, né, do Bauhaus, que se chama Bela Lugosi is Dead. Né? O Bela Lugosi era um ator búlgaro que ficou mundialmente conhecido por interpretar o Conde Drácula. Então, vamos aí encerrar com esse som aí, que eu acho que ele reflete um pouco do espírito do nosso tempo, professor. Boa noite, ouvintes! The virginal brides file past his the count. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead. Thank you.